tamo aqui, estúdio QG dos Manos, 2015 em pá, pra falar do meu mano Jonas, Leite em Fúria. Então, mó satisfação, mó honra ter um testemunho ocular da evolução desse parceiro, certo? Que eu acho que em meados de 2009, por aí, a gente começou a se trombar, começou a trocar ideia, e a família tá unida, certo? Leite em Fúria, sem justiça, então é guerra. CD louco, com os irmãos participando junto com ele, certo? O corre de gravações, o corre de tempo e trampando pra levantar uma grana, certo? Não é fácil. E tá de parabéns. E eu me sinto muito honrado de ter participado desse trabalho. E é isso aí mesmo. O bando tá formado. Johnny Brown, Guilty in Fúria, salvou meu mano. E vamos que vamos, é nós que tá. E aí, negão, não falei que o sonho era possível, velho. Desde 2009 aí. Chegou, conquistou o espaço, mesmo muitos desacreditando no seu potencial, certo? E graças a Deus aí, ó, um lindo CD, certo? Um respeito enorme aí na rapa, tamo junto formado, correndo pelo rap aqui em Alagoas. Depender de mim, essa família vai crescer ainda mais, certo, velho? Esse respeito vai crescer ainda mais, porque é o seguinte, sem justiça, então é guerra. E aí, guerreiro? Contrariou, hein? Então, salve, salve, Jonas, Gueto em Fúria. Satisfação, parceiro. Saber que o estilo QG dos Manos teve a oportunidade, né? De fazer parte aí dessa história, tá ligado? Foram anos aí, trampando o CD, entendeu? Com a ideia que você teve de chamar várias participações, entendeu? A responsabilidade muito grande. No que ia falar, no que ia cantar, no que ia dizer, no que ia passar pra rapaziada que iria ouvir o som. Mas acho que acabou dando certo, né? Acho que a missão foi cumprida. Então quero falar aí pra você, guerreiro, que você continue essa trajetória, entendeu? Evolução é possível e tudo vai dar certo, entendeu? É só acreditar no sonho, é só acreditar no potencial, é só acreditar principalmente na mensagem. A mensagem tem o poder de mudar a vida de alguém. E eu acho que isso que você tá fazendo. Novas portas, entendeu? Vai abrir pra você, guerreiro. Só sabe caminhar e fazer o certo. O certo é o certo e você tá ligado. Aí, Jonas, tudo nosso. Vai que vai, guerreiro. O céu é o limite. Paz pra nós.